Bom, Salvador, boa tarde, tá 3172, passando externo, visual. Então, 3172, pode ser aproximação para pouso, para informação de tráfego, um tráfego adicional à sua direita, o Robson Memes, mantendo aproximadamente 500 pés. Vivo, tá ciente do tráfego, guardando, então 3172. Então, 3172, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero. Vento no 30 graus, 07 nós. Livre pouso no zero, para 3172. Sete, número 2 na aproximação, curva agora à esquerda para o 210, limite ao localizador, mantendo ainda 3 mil pés. Esquerda, 210, 3. Chile 6227, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Volo. É 227, está autorizado, Chile Apeledo. Chile 6227, copiou, autorizado, voar Chile Apeledo. Papacerra vai atingir, Zap 70. Papa Faia com Papa Serra, desça e mantenha nível de voo 060. 060 com Papa Serra. Limpo 08, desça para 4 mil pés, um ajuste no 015. Para 4 mil, no 015, limpo 08. 3367, reduza 1909 nós para o localizador, curva à esquerda para o 1160, reporte estabilizado. Firmo, reporte estabilizado, 3367, reduzindo. Quantos aeronaves na nossa frente? 3367, informo que vai seguir tráfego agora 11 horas e 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 3000 destino, Boeing 737-800, está interceptando o curso localizador. Afirmo, está certo. 659, chame agora o centro Recife, 128, decimal 35. 2835, obrigado. Samuel, tá dentro da aeronave aí, Vitor. Usada do Papa Serra. Chame controle som na frequência 121, decimal 9. Tá na época, 219, tá 372. Oi, LR, ficou 1620. 1620, torre 1895. 1895, boa. Olimpo 08, desça para 3 mil pés, o ajuste permanece no 015. Para 3 mil, está no 015, Olimpo 08. Você não é autorizado a tocar MT, pistão na 7, após manter o troço. Torre Salvador, algum 620. Estou no 620, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguarde. Papa, Papa Eco, Papa Sierra, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o 020, limite ao localizador. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 015. Sente para 2 mil, esquerda 020, limitado pelo curso localizador. Eco, Papa Sierra. Remitida? Mantenha a cabeceira 17, aguardando autorização. Tráfico que procede pouso na pista no 0, já passou o marcador externo. Pô, no 620, na escuta da Torre Salvador? Afirmo. Pô, no 620, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 089, coxa de altímetro no 095. Caso o senhor receba no ticket, temos um Robson 66, na cabeceira 107, não interfere. Quem sente, tem livre pouso, está bastante checado. Houston no zero, sente o tráfego na 17. Rogou 620. Meu alfa Alfa Charlie, passou na posição coral, está em contato com o radar. Eu na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, não reporte no ideal de descida. Bomed 1, eu vou chamar na ideal o Alfa. Salvador, do Papa Serra. Prossiga. Autorizado foi ao 04, foi 4.000 ou 2.000 pés, senhora? É só passear reautorizado 3.000 pés, o ajuste no 015. 3.000 no 015, ao Papa Serra, grato. Controle Salvador, azul 2761, boa tarde. Propouso, pistão no zero. A nave que o precede é um Boeing da Gol, aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Sim, 2760. 270. Azul 2761. Então, após a passagem do Boeing da Gol, papapapá, Charlie, Serra Romeu, atentando a possível ter turbulência, autorizado prosseguir direto para o Pátio 5, reporte em solo controlado. Após mais tua, morrou em moped. Recebe, confirmando moped. Após mais tu, moped, azul 2761. Pega o Papa Serra para o localizador, curva à direita para o 075. Esse para 2.000 pés, ajuste 0015, autorizado LSX 8 da pista 0, repassabilizado. Gente, direita 075, descendo para 2.000, reportará estabilizada com Papa Serra. Autorizado pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 09 nós. Caso receba notificais, um Robson 66, taxiando a baixa altura para o pátio auxiliar. Resposta 3327, agora centro Recife em 1, 28, 35, alterna 1, 25, 1. Alfa Charlie, desse mantenha nível de voo 050, forma que ele entrará na sua área Golf, confirme se já voou o jornal. Já voando MT, nível 0. Alfa Charlie, autorizado, nível de voo 050, Bomed após Bomed. Aguarde vetores para o LS que foi da 1-0. Papa Serra, chame a torre 1-8-95. 1895, boa tarde. Olimpo 08, estabilizado? Estabilizou, Olimpo 08. Olimpo 08, chame a torre 1-8-95. Manda a torre, Olimpo 08. Azul 27, 61, plano DVR cancelado. Mantenha condições de voo instrumento, partido presente. tudo, mantenha nível de voo 340. A partir de agora, IATR, sobe 340, azul 2761, solicita 380, final, azul 2761. Guarda de coordenação, azul 2761. A escuta, azul 2761. Torre Salvador, o Olimpo 08, está na final ILS, baixar de travado. Olimpo 08, tráfego avistado, autorizado. Zero, vento no 40 graus, 08 nós, altimetro no 0 no 5. Confirme após o pouso, prossegue para o pátio militar? Afirmo, após o pouso, pátio militar. Sim. Bom, autorizado, nível de voo 380. Se mantém nível de voo 380. Sapa 380, 2761. Dois 761, chame o centro Recife, 1-25-45, alternando 2-685. 2545, alterna? 1-26-85. 2545, 2085, 2761. Salvador, aqui Papa Serra. Prossiga, Papa Serra. Dando solicita uma base pela direita, visual para a cabeceira 107. Papa Serra, posso fazer cancelamento da regra de voo. Ambiente, aqui Papa Serra. Nossolas 40, na minha escuta libera a pista via taxiway Foxtrot, autorizar a taxi via Alpha, mantenha a posição na ponte espera taxiway Delta. Autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 1-40 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar, da 10, 6327. Eco Papa Serra, passa externo, embaixo travado, solicita cancelamento. Papapá, Eco Papa Serra, plan, voo instrumento cancelado agora, usando 841. Autorizado curva esquerda, combate pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. Eco Papa Serra, ciente. Na Sierra, perto da base pela direita, da 17, trem baixo travado. Papapapá, Copapá Serra, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento no 40 graus, 089. Autorizado, uma base curta e pouso, pista 17. O Eco, Papá Serra. Sende, livre pouso para o Papapá, Eco, Papá Serra. Olimpo 08, autorizado, cruzamento 1028. Táxi civil, hotel, estaciona a frequência livre. Táxi, autorizado, cruzamento Olimpo 08. Cruzar a frequência livre. Papá, o meu Serra Golfe Oscar, chame pronto, táxi. Na minha 327, decolar 243, chame controle Salvador na frequência 1.2.0, decimal 80. 2.0, controle, obrigado, até mais. Papapá Eco Papá Serra no solo 44, autorizado 1.80, táxi via Romeu ao estacionar frequência livre. Cliente Eco Papá Serra. Não seria pela Oscar? Para prosseguir parte do Graia, correto? Sim. Táxi via Oscar, o Eco Papá Serra. Romeu, Serra Golfe Oscar, aposte no ponto de espera da Romeu. Romeu Alfa Alfa Charlie, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado ILS X-Ray, da pistão a 0. Informe estabilizado. Sente 2.000, autorizado ILS, pista 1.0, o Alfa Charlie, informar estabilizado. Oi, Salvador, passaria 2231, ponto espera pronto. Passaria 2231, não autorizado alinhar e decolar, estona 0, vento 1,50 graus, 089, XJ altímetro na 0 no 5. Gente, lembre a linha decolar da 1,0, passaria os 2231. Xana B327, eu subi e mantenho nível de voo 1,80. 1,80 aprovado, 6327. Barro meu Serra Gufiosco autorizado, ingresso de Chono 7, a porta nele pronto. Passaria 2231, decolador 50, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, 2231. Controle de Salvador, passaria do 2231 não? Contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição VATAP para nível 1,80. Sente Momo, VATAP para 1,80. Tá livre da restrição de 3.000 pés, Confir? Estabilizado, ILS, pistão no zero. Alfa, Alfa Charlie, chama agora turno no 8, decimal 95. Turno no 8, 95, Alfa Charlie. Do Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Alfa Charlie, estabilizado, ILS, pistão no zero. Papa Romeu Alfa, Alfa, Alfa, Alfa Charlie, Autorizado sinal da 1-0, aguarde autorização para pouso de altímetro na 0-5. Aguardando a autorização pouso, Alfa Fatiar. Salvador, o 6327 já está no olhar de descida, pode passar para o controle dela? Né? 6327, 11 milhas para a posição coral, serviço radar terminado, chame o controle dela, 120, décima 1. 201, obrigado. Passo autorizado, colagem pistão no 7, 30 grau, 089. Papá Romeu Sierra Golf Oscar, decolado ao 54, chega o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Chamará o controle de Salvador 120, decimal 8, Sierra Golf Oscar. Alfa Charlie, para informação de tráfego à sua direita, um Charlie 150 decolou da pista auxiliar via corredores, não interfere. Tráfego agora avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus, 079. Ciente livre pouso, Alfa Charlie. Alfa Charlie, após pouso, prossegue para combate. Farol da Barra. 1.000 pés, corredor a Serra, reportará no farol da Barra ao Serra Golfão. O senhor coordenou com a infraero o parque de estacionamento? Negativo, a gente pediu que a polícia federal do aeroporto entrasse em contato, a gente desconhece se eles já determinaram algum pátio pra gente. A gente entrará em contato, já passo com o pós-fogo. Ciente, grato. Então eu autorizaria a passaria do 2231 voar direto para o WhatsApp? Autorizado direto para o WhatsApp. Obrigado. Controle, boa tarde, azul. 12789, a sua identificação, desça via chegada Bonfim para nível de voo zero, confirmando, desça para 4 mil pés, ajuste 90 no ciclo. Tá, eu preciso de mais 3 minutinhos para iniciar a descida, pode ser? Confirmo. Mantenha a posição da presente. Quando 2190, o follow-up, Matias. Alfa, Alfa, Charlie, na escuta ainda da torre? Torre, Oxana, é a 635, pronto, estardão zero. A minha 355, autorizado a alinhar e decolar, estono zero, vento 130 graus, 07 manche. Vim de alinhar e decolar, da pista 1, zero, Oxana, minha 355. Sonar 6355, decolado aos 1900, sendo motor de Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, Sonar 6355, uma boa. Pro 296. Aguarde de passar os 2032. Ah, se eu escuto. Salvador, muito boa tarde, Sonar 6355. Xaner 6355, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, transição mótiva para o nível 360. Sambo 1, transição mótiva para o 360. Os 231 autorizados, direto destino. Direto, Barreiras, obrigado, 2231. Tá na 325, pode voar direto com Átila? Guarda, isso é na 356. Letra 355 autorizado, direto Mótima. Direto Mótima, obrigado, Serita. Foi Salvador, 269 noite. Obrigado. 698, cruzando 260, com a informação Papá. 3698. 169 no 8, desta via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Via, Bomed 1 para 050, 69 no 8. Através do farol da Barra. Par Romeo Serra, Golf Oscar, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre para a coordenação. Duna, nós noite, pode segurar, vai, TAP, está presente, Duna? Duna, nós noite? Aguarde. Salvador, boa tarde, Jotan 4778, pode ser a 10. Jotan 4778, a linha decola da 10, vento 10 graus, confete, né? A linha decola 10, vento 40. Parabéns. confirmando somente o limite, senhora, por favor. Radial 260, BR Salvador. 260, obrigado. Separado 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, até daqui a pouco, até amanhã. Pastor Salvador, boa tarde, tá? 4778, decolado 4778. Azul 4778, contato radar em decolagem. 4778, contato radar em decolagem, suba via saída pouca, transição Caju para nível de voo 330. O cara Caju 330, o 4778. Sino 28 decimal 35, alterna 1, 25 decimal 1. Xavier 6355, chame agora o centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, alterna 25, bom lugar, central, bom dia. Do 2231, chame o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 288, 2231. Passa o 050 para 4000, o azul. 2789. Azul 2789, desça para 2000 pés, ajuste 0015. Cancelada a restrição de altitude em pelo, autorizado ILS X-Ray da Pistola 0, reparto estabilizado. Foi autorizado a mil, liberado as restrições. Está autorizado o procedimento, senhora? Reportar estabilizado? Afirmo, autorizado, ILS X-Ray da Pistola 0, infarto estabilizado. Obrigado, senhor. Livre táxi, chama para ingresso no 7. Passar para ingresso Oscar. Mais 97, decolado 112, chama controle 120, decimal 8, com gol. 208, grato, uma boa tarde. Controle, Salvador, muito boa tarde. O voo 097, 1900 metros. Voo 097, contato radar na decolagem, submando. Tem o nível de 360, via de saída Arbor 1, transição elétrica. Subida via Arbor 1, transição elétrica, 360, voo 1097. Voo 169, 18 para o curso do localizador, curve à direita, proa 060. Peça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado LS X-ray da pista no 0, informe estabilizado. 2000 no 0 no 5, 060 de proa para o localizador, 269, 18. Controle Salvador, está passando bravo pelo Índia. Corredor. Bravo, Kilo Índia, mantenha 1 no mil pés via corredores, a partir da cidade de Veracruz. Kilo Índia, mantenha 1 no 1.500 pés via corredores, a partir da cidade de Veracruz. Recebemos a mensagem de alteração, seu transponder será agora 5053. É, acionado 5053. Correto, senhor, controle 120.8 com voo. 120.8, próximo a Mike Yankee, obrigado, boa tarde. Controle, o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, mantenha o no meu pé e ali via Vitral Sul. O Oscar Mike Yankee está autorizado direto, Manati? Autorizado direto, Manati. Reporte livrando a CTR. Oscar Mike Yankee, confirme chamado de pouso na plataforma. Chamado pouso na plataforma aos 35, reportará o limite da CTR, eu acho que é mais quente. Gente. Estabilizado no LOC o 2789. Azul 2789, chama agora a torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Azul 69 no 8, reduza para 1.80 nós. Tráfego que o precede na aproximação 1.0 milhas. Já no curso do localizador, até R72. 69 no 8. Mantenha 1.500 pés via corredor Vera Cruz, após ingresso corredor Interlagos, a partir do João Cossiado. Gente, 1.500 pés, os corredores Vera Cruz e Interlagos, vai reportar para o visual com o campo Bravo Clube. Chame agora o centro Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545 2085, alterna 478, bom. 2069 noite. 2069 18, chame agora a torre 1 no 8, decimal 95. 2059 noite. boa tarde, azul 69-8. Azul 69-8, continue aproximação, reporte final de 5 milhas. Boa tarde, quinta milha, 69-8. Uno 097, chame o centro Recife, 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 260288, gol no 097. Autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Repouso na 1-1, azul 69-8. Pistão no zero. ...4423, visual com Embraer da empresa na final. É. A aeronave da empresa na força final, ali mantenha no zero. Do 27, o 1-1, repasso ideal de descida. Ideal de descida, 160 para voo, grato. Do 27, 1-1, contato radar 66 milhas nordeste do VR Salvador. Reporte no ideal de descida. Ideal de descida, reportará grátis. Controle, o Oscar Mike Yank está na 20ª manilha. Oscar Mike Yank, não há tráfego conhecido no setor. Presente ali de para a Marina. Yank. Meia 69 noite, solo 23, livre direita, chame solo 121, um decimal 9. 69, não, olha o braço, 69 noite. Oscilo Índia, onde informou que há um incêndio próximo à cabeceira 17, fumaça preta, um pouco à direita da aproximação, senador 17. Tá ciente, Bravo Oscilo Índia, visual com a coluna de fumaça. Já temos o campo à vista, Bravo Oscilo Índia. Bravo Oscilo Índia, chamei agora a torre 198, decimal 95. Agora torre 198, Bravo Oscilo Índia. 1-0. Faz azul ali, mantém 1-0. Torre, Papa Carlos, Bravo, Índia. Bravo, que o Índia segue para 1-7. Afirma, Júlia. A gente continua na final, reparte vertical da Enemar. Informa fumaça preta à direita na curta final. Ciente. O Bravo Kilo Índia vai reportar a vertical da Enemar na final do 97, Bravo Kilo Índia. Controle Salvador, Papa Romeu Serra Golf Oscar está para regresso. Papa Romeu Serra Golf Oscar, suba para 1 no 1500 pés. Tenha corredores até através de tarifa, faz Interlagos e repasso visual com a Sierra. Reportará em Paris do Serra Golf Oscar. 23 decolado aos 25, chama controle 120 decimal 8 com voo. 208, bom dia, azul 4423. Torre uma boa, chega 63, 14, ponto, pronto, não posso esperar. Tente manter o ponto de espera. Entendo. Azul 4423, contato radar em decolagem, suba via saída Arbor 1, transição Elefa para nível de voo 1320. Via Arbor 1 Elefa, o ao 320 azul. Alguma chance de a gente voar alguma posição mais à frente, Sereto? Autorizado, Elefa. Está presente, Elefa, grato.